macho ainda? Tá bom? Opa, tô com um bom retorno aqui. É do Reaper. Ficou maneiro agora? Dá pra me escutar legal? A bateria não tá muito alta? Veja você. Yes. Você toca o quê, cara?